Japão. Longe lá no céu, dentro do avião. Beije-me até sarar forte. Só sei que quero desmanchar o nó que fica na garganta. O amor que fere também é gigante. Águas do Oceano Atlântico, no seco do deserto, te abraçar romântico. Love me, quer namorar, corre, zomba de mim pra eu me entregar. Língua quente lava de vulcão. Percorre o céu da boca e me tira do chão. Eu quis fugir. Fugir.